Possessão. Uma, uma, oito. Eixo enquadrado. Layer 01. fly back to my mother, the Africa land. We check up all the macro fuel, we're taking our words, it's now coming in a two parties. Sisters got to buy the mother, double A, double A, one, double A, two, double A, three. Check up Africa, my coffee too hot, too hot at that, cause the mother, double A, double A, one, come on, double A, double A, wow. Yeah, shoot any man, Tara. Along the way, despite what your soul has seen and your heart has felt, you have never stopped loving. You have never stopped loving. Oh, your back has been tested. How your back has been tested. Yet, like years old rubber dough, you keep bouncing back, taking every blow, every lash, like a warrior, a true Samaria warrior. A symbol for all to see. Even your enemies are forced to admire your tenacity, your vision, your loyalty. You laugh long, hard, and loud. 'Cause you know, you've been known. For out of deep rivers and tall forests, you have marched and marched and marched, gathering all your strength, gathering all your children, gathering all our tomorrows, our tomorrows. We'll be right back. stand strong for all the world to see. She stands tall, she stands strong. Now all the world feels free to dance. She stands tall, she stands strong for all the world to see. She stands tall, she stands strong. Now all the world feels free to dance. Do your thing, do your thing, do your dance, do your dance, do your thing, do your thing. Come on, do your dance.

Damião ia tentar me citar com o rosário com o prate. Fosse dois paradas. Flávio, minha alguém que pode ter uma rosada de rabinho. Se bite também, eu estou por nenhum, nem se alguém flor com coisa e meta talha. Se esta flor, eu tenho que ir, eu tenho que ir esportição. Todo dia se mata mais, que o galo perto ele se afina. Ora já grande cabeça estreito, é aquele macaco forte faz tempo. Todo dia se mata mais, que o galo perto ele se afina. Ora já grande cabeça estreito, é aquele macaco forte faz tempo. Tónica se pouco sorna, Billy tem na cabeça. Cipriano que faz um mal feito, contra com me perguntam se está treto. Manhã se vi, te vijaram na peito. Manhã se vi. Com a luta, com a luta cunha tchum, ressecado passou, enganado pachu. Na rabuliço de vizinhança, melhor é vive escondido. Flaro flaca de escrever, uma ouvira de caconche. Tônica sapoco sorna, vira que engana o cabelo. Cipriano que faz um mal feito, racanha dente perguntando se está treto. Manhã se vi, te fecharam na peito. Manhã se vi, te fecharam na peito. Fonga ele meco, se lata d'água. Armando na roupa junto com fonga. Domingazinha aqui. Mo passeu, tanha com se reza, com se firma som. Já sei que dá de perder se razão. Pong ele merda, se lata d'água. Armando na rua junto com fonga. Domingas minha quinta, história é muito teu. Manche chora, levanta, mo passeu. Percepções. Domingo para segunda, 0 horas. Thank you. bakar sirigi. Tumani terige verele bakar sirigi. Ani kamara ke sirigi na nyamatiye. Baduala jedigere famala misola sijani kene ala bogar sirigi. Tumani kala jula hogila jigi barikala ye ala misola sijani kene ala barika buya da bogar sirigi ala mila buya jo yala. Sibinga la faraga bara tabuga la faraga bara kala sanga la faraga bara. Gwabari sirigi yoga maga joyo baje bela kulu and enjoy. Here's my version of it, internal whirlwind. Here's my version of it, internal whirlwind. Here's my version of it, internal whirlwind. Try.